Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Seu carro vai rápido como uma bala. Seu carro é irrefutável, mas as vielas são inviáveis. Automóveis, atropelamento de vulca. Alvos móveis, atropelamento de vulca. Automóveis, automóveis, atropelamento de vulca. Alvos móveis, atropelamento de vulca. Aço de certo, os ombros largos, menos que atrás dos olhos brilhantes de quem sabe, é. E sabe que sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe ao aparato. Você já viu enquanto eu ia. Só que você não viu nada por lá. Ia ha, ha, ha. Você dirige o automóvel, mas eu dirijo o seu tormento. A minha lógica pedestre vai ser seu atropelamento. Eu serei o responsável. Irresponsabilizado, automóveis. Atropelamento de vulca. Ovos móveis. Atropelamento de vulca. Automóveis, automóveis. Atropelamento de vulca. Ovos móveis. Atropelamento de vulca. Você dirige o automóvel, eu lhe dirijo argumentos. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro e... Corre o ponteiro ao vermelho e corre seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Seu carro é irrefutável, mas as vias são inviáveis. Automóveis, atropelamento de fuga. Ovos móveis, atropelamento de fuga. Automóveis, automóveis, atropelamento de fuga. Ovos móveis, atropelamento de fuga. Aço de certo, os ombros largos, menos que atrás dos olhos brilhantes de quem sabe. E sabe que sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe ao aparato. Você já viu enquanto eu ia. Só que você não viu nada por lá. Ia ha, ha, ha. Você dirige um automóvel, mas eu dirijo o seu tormento. A minha lógica pedestre vai ser o seu atropelamento. Eu serei o responsável. Irresponsabilizado, é. Automóveis, atropelamento de fuga. Alvos móveis, atropelamento de fuga. Automóveis, atropelamento de fuga. Alvos móveis, atropelamento de fuga. Cidade 96,9. Cidade.

fora, na cidade que não tem enfim. Yeah. dois. Com você minhas cartas estão todas na mesa. Eu não posso, não quero nenhuma surpresa pra nós. Thank you.

Don't you go. Stay with me one more day. If we get through one more night, if we get through one more night.